Máfia Nortista. 2016 é um rap amapaense, do norte pro norte. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Mafiosamente no mal proceder. Notícia é nossa gente, capital MCP. Diretamente, mas preciso zona sul. Buritizal é nossa quebra. No rap mais um, repeiro marajuara. Cuido da nossa casa, luta pela peri. Essa é a nossa cara. Num rap positivo faz pensar e entender. Nos corre da vida que nos faz sofrer. A missão foi dada, agora é nós mesmo. Combater, fortalecer, repassar o movimento. Tamo junto, firmão, na corrente, João. Num cabuloso som de preto, combatente, né não? Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, junto com a quebrada, mandando aquele som. Pra pontes e baixada, no rap pancadão. É nós que tá na fita, no estilo som de drão. No bonde da família, é nós por nós mesmo. Julgado marginal, pros mano e molequinho, pro mundão criminal. Sei que é cruel, viver meu irmão aqui. Sendo um negão, os pés de black atrás de mim. Periferia sofre na maior precisão. Tamo nos corre pra fazer a viração. Fortalecendo a mente e ajudar a decisão. Pra quebrar da delinquente uma nova direção. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Com lenço na cara, no estilo zapatista. Independente mesmo, mente anarquista. Mão erguida, punho cerrado. Chega, arrepia, que não entende, fica bolado. Velho, se intimida, o som é porrada. Levanta a geral, é rap amapaense, puro rap nacional. É norte na trilha, sonora na batida. Propensão da base gringa, na levada das antigas. Somos mafiosos no instinto e atitude. Remoso nas ideias, consciência, negritude. Responsa assumida, mano, sinto Chico Preto. Na contenção, pela vida, pelo quê? Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som. Agora com a máfia, os manos sangue bom. Pra pontes e baixada, pra todas as quebradas, mandando aquele som.